Depois da grande inundação, foram poucos os que restaram para continuar contando suas histórias. Vindos de muitos lados, reuniram-se no alto de uma montanha. E agora, finalmente adaptados, os sobreviventes precisam enfrentar o desafio de manter a paz na aldeia. Mas Noah, o escrivão, não faz ideia dos eventos que está prestes a registrar. Quando um jovem é encontrado morto, seu irmão mais velho, Gavin, parte em busca de vingança. Teria sido essa morte realmente causada pelos expulsos do povoado? Deveriam eles, então, perseguir e conter os renegados? Enquanto todos esperavam por respostas vindas do ancião, uma grandiosa e ameaçadora águia branca irrompe os céus e, surpreendentemente, parece se comunicar com Átila, o líder dos grupos de caça e de segurança. Também é chegada a hora dos pássaros cobrarem uma antiga dívida. A extraordinária visita da ave ao Templo dos Ventos revelará que os mistérios desse embate ligam céu e terra, homens e animais. Um universo interligado em que um segredo pode sim responder a todas as perguntas. O Templo dos Ventos, de Marcelo Zaniolo. Em breve, disponível na versão impressa e e-book.